24 mil? Aguarde só 2 segundos, 3178. Ok. Com via esquerda pro 060, limite ao localizador e autorizar descida para 2010 com ajuste 1015. Nível 15, 2000, na pro 060, limitado ao LOC 45, 44 está pela pista direita em forma de grama, primeiro cheiro. Tá 31978 em forma de 7. Está conduzindo só. 7. Gol 723 está estabilizado. Gol 723, completa aproximação, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Que 1895, gol 723. Torre Salvador. Muito boa noite, azul 4959, ponto de espera da 28 pronto. Mantém posição, 4959. Foi Salvador, gol 723, estabilizado e alerta do gol 28. 723, informe vistão no final, pista 28. Pista molhada, vento no momento 200 graus, 109. É, para confirmar o vento? 200 graus, 109. 7, gol 723. Foi o 723 autorizado o pouso, pista 28, pista molhada, vento 200 graus, 109. Livre pouso, gol 723. Começando a identificação dessa ajuste da Lacaro para nível de voo 120. Via Caro para o 120, informação. 459, mantém ainda a posição, tem uma outra aeronave que a aproximação já efetuou a remetida anteriormente por falta de separação, está na final de 7 milhas, aguarde. Guardando 4959. Novamente 731-78, informando o estado. A última aeronave à sua frente pousou com 800 pés. Relativo. Se movimento com 378. 102, 00 graus, 10 mais. 7. Autorizado pouso, pista 28, pista molhada, vento 200 graus, 109, 3178. 3178. Autorizado LNA e mantendo no zero. Autorizado LNA e mantendo no zero, 4-9-5-9. 3178, solo aos 3-6, livre esquerda, chamou no 2-1, desse lá, o 9, solo. Câmara 9, 2-5-1-3, established on localizer 108. 9. Reach approach contact tower 118, this is 995. Tower 118, that's around 95, 2-5-1-3. Papa Salvador, boa noite, capital 2513, established, almost established, ILS, come on, 28. Roger, Portugal 2513, continue approach, stand by for any clear, send report from a inside, less traffic headed inside at 800 feet. Copy that, Portugal 2513, I call you the other inside. Da 2-2. 9963, mantém a posição. Mantém a posição, Sideral. Quatro nove cinco nove, decolos 3-8, controle 1-9, decimal 8. 1-9-8, grato, uma boa noite, 4-9-4. Controle Salvador, muito boa noite, azul 4-9-5-9, decolado, perfil da Coral 1. Azul 4959, contato radar, sobre a via Coral 1, adiantando para a restrição de uma centena. Ok, restrito então a uma centena, 4959, Coral 1. Boa noite, 68, autorizado do Sudeste em restrição para nível de voo 050. Autorizado 050, Mercedes sem restrições, boa noite, 68. Também para a Capital 2513. 2513, clear to land, runway 28, wind 200 degrees, 10 knots, runway is wet. Clear to land, runway 28, Capital 2513. Salvador, o azul 2774, pronto, espera 28, boa noite. Gente, azul 2774, mantém a ponte de espera. Mantém. Portugal 2513 on the ground at 401, leave the next to your left and call ground. Frequency 121, decimal 9 before the April 1. 1-1-9, that's on the left. Will be my Charlie? Yeah, Charlie to your left. Next to the left is Charlie. Next to the left is Charlie, ground 1-1, decimal 9, decimal 2513. Obrigado. Salvador, boa noite. 600, sem identificação, dessa via chega da CARI para nível de voo 120. Via CARI 120, então 3600, pode completar com LSS Freight? Todos mais próximos serão autorizados, então 3600. É. Oito, autorizado pela pista 28, vento 200 graus, 100 mais. Iniciando o sideral 9973. Afirmativo, o CNN da 2 parte para descida, inicialmente então 120. Aí vem pela pista 28, vento 200 graus, 8-9. Além da cobra 2-2-2-7-7-4. Voo 968, autorizado descida para 2000 pés, ILSVU, pista 28, informe como estabilizar. Autorizado descida 2000 pés, como deve ser reportado, estabilizado no voo 928, voo 98. Xanar 6212, cancelada a restrição da chegada da CARI, descida para nível 050. Sideral 9973, muito boa noite, poderia voar para o Rodimotiva? Sideral 9973, contato radar, passando nível de voo 060, saída da R, restrita uma centena, mantendo a saída. Restrita uma centena, vai manter a saída, Sideral. Andros 6600, após a posição MOBA, está autorizado o Serra Vitor 362. Mas 1774, decola 46, controle 1998. 98, obrigado, senhor. Controle azul 2774, transfere. Azul 2774, contato radar, conforme autorizado, restrição de uma centena. Distrito a uma centena. Atingiu uma centena, federal. Quente, mantenha, federal 9970. Mantenha uma centena, federal 9970. 224, vento 200 graus, 129, autorizado decolar pista 28. Autorizado decolar 28, 9212, desça para 3015, ajuste na 015. Ajuste na 015 para 3015, 2612. Praça 2, Pantera, pista 28, pronto para partir. Isso, Praça 2, Pantera, pista 28. Pantera, isso, Praça 2. Puxa, né, 6224, desça para 48, controle 119, desça 8. 6198, Oxenar 6224, boa noite. Controle, boa noite, eu vou, Oxenar 6224. Oxenar 6224, contato rodada decolagem, Sudan 190, sai da Arão. Sudan 90, Arão, 6224. Federal 9973, livre subida para nível 360. Livre 3670-9973, é aguardando a prova de, mostra se possível. Quem chega a manter a saída? Obrigado. 4600, desça para 4000 pés, ajuste na 015. 4000-1015, botão 3600. Oxenar 6212, desça para 2000 pés, autorizado IALS Guru, pista 28, informa o corpo estabilizado. Mandei estabilizar para 2000, Oxenar 6212. Avistou 800 pés, o voo no 89168 vai estar travado. Autorizado pelo pista 28, vento 200 graus, 109, do 1868, pista Moreno. 7, 1, 8, 9, livre de pouso 128. Tá 9973, foi autorizado pelo centro Recife, é 13 pésimo. Rota Oscar, Serra, Mike, Uniforme, tem como fecha? Afirmo, Rota Oscar, geral. Em rua Pósmo, chame Recife 1251, alterna 168 decimal 3. Muito obrigado. 3600, desça para 2500 pés, ajuste na 015. Após o Serra Vito 362, vou voar o Serra Vito 363 para completar. Ouro, 2500, 015, 62 e 63 na sequência, 32, 0, 3600. No 868, solo aos 51, livre à esquerda e chama 219, o solo, dando passagem à aeronave para a alta taxa. Não ativo, vai livrar, chama 219, do 1868, vai livrar a frente, agilizão. Ok, ultrapassou, então livre na próxima esquerda. Afirmo. Chama minha 212, complexo, chame torre 118, decimal 95. 1295, chame minha 212. Vem 3600, reduz a velocidade para 1909. Redução 1109, para 3600. Estacionar 6224, voo da presente, apoio de Aracaju. Aracaju, 6224. Sim, estacionaria 2-2. 5974, no ponto de espera da 28, pronto, boa noite. Suficiente, mantém a espera. Então, 3600, como que vai ser o tráfego? 11 horas, 6 milhas, com 150 de grau, tipo, é 2300. Oi, tio, só na redução, já são 3600. Tudo para o controle da última chamada? O 4107, acendo a identificação. E o 5972, decola 55, controle 1-9-8. 0-8. O 4959, registro radar encerrado, 56 milhas, SOS Salvador, chame ILES, frequência 1-0-1. Salvador, 4107, identificado, desta via chegada a CARI, para nível de voo 120. 120, via CARI, 4-1-0-0. Controle Rio, 5972, cruza 4-6. E o 5972, contato radar da decolagem, suba via CZDAL, cumprindo a restrição de uma centena. Restrição uma centena, conforme a carta. Rio, 5972. 3600, complete aproximação, chame turno 1-1-8-9-5. 295, torre, então 3600. 110, na Sanéia, 212. Via 212, vento 200 graus, 109, autorizado para uso, pista 28, pista molhada. Passando 364, estou escutando. 600, continua a aproximação e forma avistão, a aeronave à sua frente está tocando, avistou 800 pés. Gente, obrigado. Passa 3 cruzando 080, restrito uma centena. Afirmativo. Chanel 6212, solo aos 58, apresse táxi na medida possível para entrar próximo à esquerda, táxi fechado e fora de branco. Tomaria, Chanel 6212. O Rio 5974, pronto. Chanel 5974, pronto, em atenção. Aguarde pista livre, o vento 200 graus, 109. Gente. Tá livrou o Chané? Já livrou, está 3600, o vento 200 graus, 12 nós, pista molhada, autorizado para uso, pista 28. Gente. Livrou o Chané 6212. 6212, chama 211, correção 219, chama, agora. Ó. Rio 5974, autorizado aliás, mantém pista 28. Ali, mantendo pista 28, 5974. 1-2-0, 1-4-1-0-7. Número de colagem para o risco 974. Autorizado ali, mantém pista 28. Ali mantém 28, no 134. Informações 5974. Sérgio, decola os 02, chama o controle, frequência 120 decimal, correção 19 decimal 8. 98, boa noite. 5974, curva esquerda para evitar formações. Pode me dar controle? Rio 5974. Rio 5974, contato radar decolagem, tripé nível 340, autorizado. Desvio em forma eterna, cumprir a restrição de uma centena. Podendo liberar contato de tripé nível de voo 340. Restrito uma centena, Rio 5974. 3152, vista para nível 120, via chegada Cari. 5972, nome Recife 251, alterno 283. 5251, 1283, milhas 976. Fechando a 624, serviço em radar encerrado 62 milhas nordeste do VR Salvador, mantém a nível de voo 990, e chame Aracaju 120.3. 1274, serviço radar encerrado, uma milha para a posição coral. Fecha o recebido para nível de voo 960. Após coral, voo em Raíra e chame Ilhéus 120, décimo 1. DT774, copia o controle? 201, obrigado, Felipe. Controle Salvador, azul 4107, atingido 120. Tente ainda mantenha 120, guarde. 5974, confirme a prova que vai manter por quantas milhas? Ok, já está interceptando a radial 198 do Goma de Itael, 5974. Gente. Controle Salvador, Goma 134. Gol 1134, contato radar na decolagem, suba para nível 350, Saizaron. Salve nível 350, Saizaron, gol 1134. Quatro 1107, autorizado descida para nível 050. 050, 4107. Aproxima-se de nível uma centena, 5974. Negativo, mantenha uma centena, Rio 5974. Terá uma centena, 5974. 098, emitir redução para 229, é o número 2, na aproximação, está seguindo o tráfego, posição de 11 horas. 8 milhas e meia, cruzando o nível de voo 100 para o nível 050, André 190. 0198. Gente, mantenha uma centena, Rio 5974. Com 098, autoriza a descida para nível de voo 110. Com 098, confirme para o controle. Para 110. Chegou. Controle, voo 134, pode voar a Caju, já? Voo 134, autorizado Maceió. Ok, autorizado direto Maceió, voo 134. Aí 4107, vista para 3 mil pés, ajuste 1005, volta 1015. 1015 para 3 mil pés, azul 4107, obrigado. 5974, confirma que vai ter uma centena? Afirmativo, mantém uma centena, 4374. Sente, mantém. Autoriza a morte, vai dar presença, 4974. Negativo, mantém a saída guarda. Gol 098, desça para 4 mil pés, ajuste 1015. Eu preciso para 4 mil pés, Tocantins Azul. Azul 4107, desça para 2010, autorizado ILS Zulu, pista 28, informe como estabilizado. Desça para 2010, autorizado ILS Zulu 4107. E 5974, é autorizado, subida para nível de voo 340. Para nível 340, 5974. Tema 52, cancelada a restrição da cheira da cara e desça para nível de voo 050. O 1134, chame Recife 126.85 ao TR 2545. 6.85, alterna 12545, no 134. Bom, 098, reautoriza a descida até 3.010. Chame Recife 125 decimal 1, alterna 128 decimal 3. Beleza. Estabilizado 4107. Ouviu 4107, chame a torre frequência 118 decimal 95. 1895, 4107. 1098, pista para 2010, ajustando a 095, autorizado ILS Zulu, pista 28, informe quando estabilizado. Bateria estabilizada na 28. Azul 4107, informe que estamos no final, pista 28, estimado teto 800 pés, chuva leve na fiscal, pista molhada. 7407. Comando 4107, 820 pés. 4107, autorizado pouso, pista molhada, vento 200 graus, 129. Beleza, pouso, 4107. 5, autorizado LS-GU, pista 28, informe com estabilidade em redução para 2009. Ok, reduzindo a velocidade, descendo para 2000, vai informar estabilizado no X-Ray da 2000. Estabilizado na final de baixo travado. 798, continua aproximação, estava avistando, ela na sua frente tocou pista agora, está. Eu estou 800 pés. Nativo 098. O azul 4107, seu solo aos 16, livra próxima esquerda e chama o solo 21 desse lado. Próxima esquerda 209, 407, ligado. Já tem pista livre, tá avistando? Afirma que estão avistando na final embaixo travado. Autorizado pouso, pista molhada, vento 200 graus, 12 mais. Continua aproximação, vai autorização de pouso. Guardando. 1098, solo ao 19, próxima esquerda, adiante, táxi na medida do possível, informa livrando. Próxima esquerda vai formar livrando o voo 098. pista livre, o vento 200 graus, 129, autorizado pouso, pista manhã. Autorizado pouso, 3152. Estou, pouso 098. Fechando 219, chama. 219, pouso. Solos 22, livre à esquerda, chama 21 no decimal 9, solo 11, terceiro alfa, dando passagem ao América. A gente vai dar passagem ao América, 21 no 9, no solo. Falcon 230 is ready at 28. Falcon 230 clear to line up and take off runway 28. Wind 200 degrees, 1-2 knots.